corta aqui pra mim, muito boa noite, boa tarde pro senhor e pra senhora. Estamos começando mais uma edição do Cidade Alérgica. E no programa de hoje, olha, a gente já vai começar nesse frio. Olha, tá tão frio, meu amigo, que mendigo já tá voltando pra casa e as zonas estão tendo que contratar até açougueiro, berimbau. Sabe por quê? Por quê, Perreco? Porque lá na zona o pessoal tá tendo que trabalhar com bacalhau congelado. É brincadeira. Mas vamos começar aqui com uma notícia, olha só, Kid Bengala, o ator de filmes alternativos desse bom cinema que tem na internet, ele foi expulso da Basílica do Rio de Janeiro após a chegada do Papa. O que que aconteceu, ô berimbau? O que aconteceu, Perreco, foi o seguinte: o Kid Bengala chegou, e quando ele estava sendo retirado pelas autoridades do local, ele falou que ele só queria assistir a missa papal. Tá certo, Benibal. Falando nisso, você sabe qual é a semelhança entre o cupim e o veículo do Papa? Entre o cupim e o veículo do Papa? Essa você me pegou, Perreco. Essa eu não sei, não. É que ambos são papamóvel. Isso é muito bom. Tá engraçado hoje, hein? Tá muito engraçado. E mais engraçado do que isso é a vitória do movimento feminista na Síria. Até pouco tempo atrás, as mulheres sírias andavam um metro atrás dos homens, como sinal de respeito. Hoje em dia, a situação já está diferente. As mulheres agora passaram a andar 10 metros à frente de cada homem. Vou falar aqui agora por telefone com o nosso correspondente internacional, Celso Recruta, o repórter Biruta. Alô, Celso. Alô, Perreco, vitória das mulheres na Síria. Você pode perceber o clima de festa, são muitos os fogos de artifício nesse momento. Muito bem, Celso. E quando é que começou essa vitória, onde as mulheres passaram a andar 10 metros à frente dos homens? Olha, Perreco, desde que começaram a encher as ruas de minas terrestres. E olha, antes da gente encerrar, vamos falar de Portugal, porque hoje aconteceu uma tragédia. Portugal vive hoje a maior tragédia da história da aviação civil mundial. Segundo informações da Agência de Notícias de Lisboa, um jato particular de pequeno porte caiu nesta manhã no cemitério da cidade. Segundo a contagem oficial da polícia portuguesa, o número de mortos já passa de 4 mil. E para completar, um outro grande acidente na Via Expressa de Lisboa que acaba de chegar aqui pra gente. Um ônibus caiu numa ribanceira e os bombeiros, segundo aí, anunciaram a tragédia quando eles se encontraram, 35 sobreviventes. Mas como foi uma maior tragédia, Perreco, se tinha 35 sobreviventes? É porque, segundo a polícia portuguesa, os 35 sobreviventes já foram encontrados sem vida. Um grande abraço e até semana que vem aqui no Cidade Alerta. Cidade de tiração, hein, molecote?